nunca mais esqueceu, pai, bebê. Cama redonda, teto espelhado, o ar no 12 e o som ambiente. 12 fiéis trancados nesse quarto, só as paredes que sabem da gente. Esse perfume que ele te deu, a gente tira embaixo do chuveiro. E pra você nunca me esquecer, eu vou deixar minha marquinha em você. Você vai voltar pra ele suadinha, e com a minha mordidinha. Você vai voltar pra ele suadinha, e com a minha mordidinha. Você vai voltar pra ele suadinha, e com a minha mordidinha. Você vai voltar pra ele suadinha, e com a minha mordidinha. Pra você não esquecer o pai, hein? Pra tocar seu coração e seu corpo, viu? Cama redonda, teto esvelhado, o ano 12 e o som ambiente. 12 fiéis trocados nesse quarto, as paredes que sabem da gente. Esse perfume que ele te deu, a gente tira embaixo do chuveiro. E pra você nunca me esquecer, eu vou deixar minha marquinha em você. Cê vai voltar pra ele suadinha, e com a minha mordidinha. Cê vai voltar pra ele suadinha, e com a minha mordidinha. Cê vai voltar pra ele suadinha,